Salve, salve, coelhada! Decadente número 292. Numa semana em que nós tivemos 6 pontos na sacolinha, tomamos o elevador, hein? É, rapaz, no último programa eu falei que a gente fizesse um bom jogo contra o Bahia, a gente entusiasmava e ganhava do Santos. 6 pontinhos na sacola. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Lucas Deleucas, que está agora nos brindando aí com a sua imagem. Lucas, dê seu boa noite. Boa noite. Agora eu mudei de apartamento e antes eu ficava no o computador ficava no quarto, então sempre tinha uma câmera bagunçada no fundo. Agora só tem um armário bagunçado, então aí eu acho que fica mais apresentável, né? Mas tá bom. Boa noite, finalmente, duas vitórias. Nem lembrava mais como é que era isso, ganhar duas vitórias seguidas na Série A. Então, acho que é uma semana para nos empolgar, não só pelas vitórias, mas pelo que o Mancini tem conseguido fazer com esse time, né? Entendendo as limitações do elenco aí, trabalhando direitinho. Então, acho que é uma semana para a gente ter esperança. Muito bom, muito bom. Tá bagunçado lá atrás, mas tá bagunçado com coisas do América. Então, tá tranquilo, né? Aí, ó. Chapeuzinho da Una, umas canequinhas, tá bom. Bacana demais. Felipe Deleucas, dê sua boa noite. Ah, boa noite, pessoal. Finalmente, né? Uma semana com duas vitórias. Não só a gente não lembrava que eram duas vitórias na Série A, como já tinha mais de mês que a gente não tinha uma que dirá duas vitórias seguidas, né? Então, muita felicidade. Goleamos o Bahia e goleamos o Santos também. Foram duas goleadas. Uma goleada que só não aconteceu porque a gente foi esquecer. A gente foi embora um pouco mais cedo, né? A gente O time esqueceu o Jairou, Lucas, né? né? Time da de Jairo de Independência. Foi embora ali aos 45, esqueceu que tinha acréscimos, né? Então, senão era goleada. E contra o Santos, aquela goleada moral, né? Até participamos do programa Santista lá. O pessoal foi clubista, falaram que os 11 jogados no X1 jogador América e Santos, eles escolheram os 11 do Santos mais o Diniz. Aí o Mancini foi e colocou o Diniz no bolso, né? Então. Porra, colocar os. Assim, eles poderiam até colocar os 11 do Santos, assim, no clubismo, mas o Diniz é demais, né? Convenhamos. É isso aí. E por último, o homem, a lenda, que está ali no telefone fazendo contratações para o América, Thales Maciel. Thales, dê sua boa noite. Sim, eu estou precisando de uma passagem para a Argentina para assistir a América em Sul-Americana, sim, 2022. Sim. Uma passagem. Estadia em La Hotel, sim, muito, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Obrigado. Fala, galera! Boa noite. Estava reservando aqui as minhas passagens aéreas, porque o mundo é nosso, neném. O mundo é nosso. Eu só não entendi por que que Sul-Americana e não Libertadores, né? Fiquei na dúvida aí. Joey sonha pouco. Joey não está sonhando muito alto, né? Então, Meu Deus do céu. nós tivemos aí semana com dois jogos, saímos para enfrentar o Bahia, jogo às 19 horas, uma quarta-feira. E foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. Um jogo de sete gols. O jogo de sete gols, ele é um jogaço. Não tem coré-coré. Principalmente quando desses sete gols, quatro são do seu time. O time do Bahia é um time que vinha capengando o campeonato, mas estava longe da gente. E o time deles é bom, cara. O time deles não é ruim. O Wagner Mancini armou direitinho o time ali. Entrou com uma formação um pouquinho diferente, tudo. Entrou com o Toscano. Como ali como armador e tudo. No primeiro tempo a gente abriu 2 a 0. Desculpa, nós abrimos 2 a 0, isso no primeiro tempo. O Bahia fez 2 a 1, teve chance de empatar o jogo, aí a sorte começou a falar ao nosso favor. A manteiga começou a cair para cima para a gente, finalmente. Viramos o primeiro tempo com 2 a 1. que deu uma tranquilidade aí no segundo tempo. O Mancini conversou com a moçada, o América foi para cima do Bahia, o Bahia não entendeu o que o América estava querendo. A hora que o Bahia assustou, já estava 4-1 para a gente. Poderia ter sido mais, nós perdemos alguns gols que não se pode perder, mesmo estando 4-1, mas, em contrapartida, a gente olhar o lado bom da coisa, tinha muito tempo que a gente não viu uma partida que a gente tinha tantas chances de gols. Então, óbvio que isso é muito... a nova postura do Mancini em relação ao que o Lisca propunha, e, para mim, a entrada do Ribamar ali é fundamental. O time que joga com camisa 9, fixo dentro da área, é outro departamento. Até quem tiver a oportunidade aí ver a análise que o Nino Felipe fez, ele mostra muito bem essa questão de ter o Ribamar dentro de campo, tanto que abre espaço para os outros virem. O que não estava acontecendo, o Rodolfo, além de estar ainda em uma fase muito ruim, não é aquele cara que fica dentro da área. O Rodolfo sai muito, tudo, não é um cara que prende a bola, e o Ribamar, além de conseguir prender a bola, ainda no alto ele ganha todas. É um negócio impressionante. No finalzinho do jogo, talvez em 43, 44, o jogo estava 4-2, aí de repente 4-2, 4-3, 4, quase foi, desculpa, estava 4-1, aí de repente 4-2 para o Bahia, e a hora que a gente viu 4-3, para nossa sorte, já estava nos 50 minutos, então se tivesse mais um minuto ali, a gente tomava um empate. Uma cochilada tremenda na nossa defesa, que não pode acontecer, principalmente quando do outro lado você tem um Gilberto, que querendo ou não é um baita centroavante, e mostrou isso. Ótimo, viemos para Belo Horizonte para jogar ontem às 7 horas contra o Santos. Santos, igual os meninos aí já falaram, do Fernando Diniz, que eu particularmente acho uma porcaria de técnico. Chupa Serjão, que eu acho que é a única pessoa, que é o único americano que eu conheço que defende o Diniz, é o Sérgio Tavares. Péssimo, horrível. Um cara, ele faz, além de armar o time dele estranho, ele faz a motivação reversa. Ele xinga tantos caras, enche tanto o saco dos caras, e onde a gente conseguiu escutar isso? Porque como eles tiraram aquele som de torcida, que eu acho uma bobagem também, não gosto, aquela coisa repetitiva, fica um trem, sei lá, muito mais mecânico do que se sem som nenhum. Então a gente dava para escutar o tempo inteiro, o coitado do Marinho. O Diniz falava o nome do Marinho, mandava o Marinho trocar de posição, fazer isso, fazer aquilo, um cara chato. Você tem que cobrar, mas você não pode ser chato. E o Diniz, além de armar o time estranhamente, ainda é chato pra cacete. Puta que lá merda. Tomara que ele nunca venha para o América. E o Santos é um time muito novo, muito jovem. Talvez assim, a média de idade do Santos ali seja 22 anos no máximo. 21, 22 anos. E a nossa média de idade já está na casa dos 30. Então, assim, era quase veteranos contra júniors. Independente disso, a gente. O Santos, um time muito rápido, ele foi para cima da gente. A gente se comportou muito bem, a gente segurou muito bem. Óbvio, com muitos buracos ainda na defesa, o Mancini precisa consertar isso. Juninho Valoura, para mim, ele não fez uma boa partida, igual ele vinha fazendo. Não sei se ele já sentiu o que que é, mas ele não fez uma boa partida. O Zé Ricardo extremamente sobrecarregado, e toda vez que se sobrecarrega demais o Zé Ricardo, ele faz merda. É incrível isso. Mas conseguimos segurar o Santos ali até os 30 minutos, mais ou menos, aí depois a gente entendeu melhor a partida e conseguiu equilibrar um pouquinho, até que o Ribamar teve uma chance, bola caprichosa, um cruzamento muito bom, ele cabeceou muito bem, a bola caprichosamente não quis entrar. Terminamos o primeiro tempo, fomos para o segundo tempo, voltamos muito melhor, nós estamos com essa vantagem, agora a gente está voltando no segundo tempo melhor, a gente vai até falar sobre isso. Com o mesmo time, até que o João Paulo, numa bobeada, a nossa sorte do lado do João Paulo era o Pará, que é um outro lateral horroroso. Não sei como é que não. Tem uns caras que jogam em times grandes que eu não entendo como é que eles perpetuam por muito tempo, né? O Rodinei mesmo, ano passado no Internacional, uma bosta. E o Pará é outra porcaria. E aí o João Paulo, um lance de felicidade, jogou para dentro da área e fez um gol, um bonito gol, que foi sem querer, mas foi um golaço. Fazendo 1-0, o jogo ficou nosso, o Santos ficou perdido, o América encaixou muito bem a marcação, E até que no finalzinho do jogo ali, já estava mais de 40, o Mancini tirou o Ribamar e colocou o menino Carlos Alberto. Eu até brinquei com o Jairo, no particular. Falei, não, Jairo, que burrice do Mancini, né? Tirar o Ribamar, nossa referência ali para segurar a bola na trave. Queimei minha língua com um prazer sensacional, que o Eduardo Bauer mesmo roubou a bola. E o Carlos Alberto, num lance de Robson Caetano, pegou a bola em disparada. O zagueiro do Santos ficou na saudade, chegou cara a cara com o goleiro do Santos, olhou ainda para o goleiro e fez um bonito gol, o primeiro gol dele como profissional, um gol que dá confiança para o Carlos Alberto. É um menino que vem entrando, mas não estava correspondendo, vamos dizer assim. E aí 2-0, a gente sai da zona de rebaixamento, abre uma distanciazinha e fecha uma semana muito boa para a gente, muito boa mesmo. É isso. É isso aí, pessoal. Eu acho que foi uma semana que tem a questão da pontuação, né, cara? 6 pontos para nós. A gente estava com 3 e numa semana passou para 9, né? O time está numa evolução. Eu acho que isso é o mais importante. A gente claramente está vendo um time que está evoluindo a cada partida. Mas aí eu pergunto para vocês: quem que é o principal responsável? Vocês botam na conta do Mancini essa evolução? Eu acho que dessa arrancadinha, sim. Eu acho que o Lisca estava. São duas coisas, né? Primeiro, que eu acho que o Lisca realmente, aparentemente, de fato, tinha perdido o elenco, pelo que eu estou entendendo. Os caras estão com uma vontade diferente mesmo. E eu acho que o Mancini, até por ter mais, talvez, experiência nesse tipo de trabalho, assim, de times mais limitados, tentar segurar numa Série A e tal. Ele está fazendo um feijão com arroz, então acho que o Mancini tinha um esquema tático um pouco mais. O Lisca, aliás, tinha um esquema tático que para a Série B funcionava, mas que para a Série A a gente não funciona porque o nosso elenco é inferior a pelo menos, sei lá, 16 clubes da Série A. Então, esse negócio de se marcar lá em cima, se depender do time ter uma transição rápida e muitas chances de gol, para não ter uma referência, um camisa 9 paradão dentro da área. Eu acho que com relação a esses pontos, o Mancini entende. Ó, a gente tem um time mais limitado, a gente vai ter poucas chances, a gente tem que fechar a casinha aqui, sair quando der e armar jogadas de maneira um pouco mais inteligente ali quando a gente tiver oportunidade. Eu acho que isso Mancini tem total mérito. Mas com relação às duas vitórias específicas, a gente teve dois nomes diferentes que foram protagonistas, né? Eu acho que o jogo contra o Bahia, totalmente Juninho Valora. Comeu a bola, jogou demais. E no jogo contra o Santos, Cavicchioli, né? O que o Cavicchioli pegou contra o Santos me lembrou muito o João Ricardo contra o próprio Santos naquele jogo que a gente ganhou lá na Vila, de 1 a 0. Então, assim, obviamente, né, que duas vitórias empolga e tudo, mas também teve esse aspecto individual, né? Contra o Bahia, a gente teve o Juninho Valora jogando muito. E contra o Santos, a gente teve que ficar Cavicchioli fechando o gol. Os primeiros 20 minutos de jogo parecia que o América ia tomar uma goleada. Tipo, o Santos veio para cima com tudo, né? Concorda, Felipe? Sim, eu acho que eu coloco essa reação toda na conta do Mancini, que tem usado os atletas que ele tem de uma forma mais inteligente, né? O Juninho, quando entra. O Juninho tem tentado mais pegar contra-ataque, um pouco velocidade, mas o Ribamar, por exemplo, quando entrava com o Lisca, entrava jogando igual o Rodolfo, saindo da área, criar toda hora, ele não ficava de referência. Aí, até nas partidas titular, né? Contra o Criciúma, muitas vezes o Ribamar tava ajudando lá o ponta para cruzar pro Ademir cabecear a bola. Era melhor ter o contrário, né? Então, eu Sim. colocando o Ribamar de referência, tem feito diferença. Ele colocou o Juninho Valora para jogar no lugar do Alê, que a gente via que não tava rendendo, mudou o meio de campo. O time tem conseguido fazer gol, né? Que o reta final do Lisca não estava conseguindo, né? A gente estava sofrendo até no Mineiro em muitas partidas. Então ele tem jogado de uma maneira que é melhor para o elenco que a gente tem, né? E ele vê o jogo de uma forma melhor também, né? Ele mexe quando tem que mexer, e até mesmo no jogo de ontem, né? Ele conseguiu dar uma consertada no time já no no meio do primeiro tempo, né? O Lúcio comentou, os primeiros minutos do Santos, a gente não achou eles na marcação. Eles tiveram, acho que, 5 finalizações nos primeiros 20 minutos. Só que depois disso também, ele mudou a forma de marcar, né? Até comentaram lá que ele tinha pedido para os zagueiros começarem a acompanhar o Marcos Guilherme, né, que saía, ou acompanhar os atacantes que entravam. E depois que ele começou a fazer isso, eles não criaram mais, né? Aí foram só, no segundo tempo, alguns chutes de fora da área, né? Então, ele tem uma visão legal, ele mexe bem e conseguiu consertar a zaga, né? Quando o Bahia fomos ruins, mas contra o Inter e hoje contra o Santos, a gente foi até mais ou menos decente. Contra o Santos, os dois zagueiros que a gente critica tanto fizeram uma partidaça, né? E aí dá pra colocar na conta do treinador, né? Mas até o Bauer, mano. Tirando o lance que o Marinho cortou ele, que ele quase bateu na bandeirinha de escanteio, tirando esse lance, o Bauer fez, de fato, uma partidaça. Você pega os melhores momentos da Globo, tem 5 minutos. 2 minutos é só até os 18 do primeiro tempo. Tipo assim, é 2 minutos de melhor momento do Santos ali, até 18. Dá 2 minutos, não. Deve ter acabado o primeiro tempo agora. Você olha, não, tá 18 minutos ainda. O Santos amassou a gente no comecinho. Foi. Thales, precisamos de goleiro. Fala comigo, aí, bebê. Não, não. O que a gente menos precisa hoje é goleiro, cara. A gente precisa urgentemente de pelo menos um zagueiro no meio-campo, cara. Um armador. O Cavicchioli foi bem, hein? Nas últimas duas partidas, o Cavicchioli foi muito bem, hein? Na verdade, nas nossas últimas 4 partidas, os nossos goleiros foram muito bem, né? Sim. Aqui, pese que o primeiro gol do Bahia foi falha do Cavicchioli, ele se recupera depois no jogo mesmo e faz boas defesas também, né? Sim, não, sim. Eu não achei que foi falha dele, não. Eu tive a discussão com o Jairo, né? Era uma bola defensável. Uma bola que dava para pegar e não era uma bola difícil, assim, de defender. Só, e ele não conseguiu bater nela para fora, né? Só que também não é um peru, né? Porque não é que... Não é peru. Mas é uma, eu considero uma falha. Daria para pegar. Não era uma bola difícil. Uma bola defensável, né? É. Igual você falou. É, faz sentido. Totalmente. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Joaquim Botinha tá aqui. Ô, falando, Jair, só para minha curiosidade. Aquela porcaria daquele Chrome... Como é que aquele trem que você usava atrás de você aí? Chroma Key? O Chroma Key. Aquela porcaria acabou? Não, cara, eu tô deixando ele aqui, só que ele tá uma certa trabalho para montar, e eu tô sempre entrando quase na hora do programa, então não tá dando tempo, não. Domingo é mais complicado. Você tá achando que a vida é fácil, neném? Não é, não? Esses dois aí que não tem filho, ó, negócio muda, neném. Negócio muda. Não é fácil. O Joaquim Botinha, defesa dessa vez brilhou, parabéns a todos. Bruno Palmeira está falando, a leitura de jogo do Mancini é diferenciada. Na coletiva ele comenta exatamente o jogo como todos vimos, ao contrário do Cauã, né? Estou animado e com esperanças. Nossa. Moisés com a nossa 10 seria lindo no meio de campo. Ô, rapaz, esse sonho, boa, viu? Boa, seria. Acho que é um sonho distante, viu? Eu também acho. Ganha dinheiro demais na China, não tem jeito não. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro. Uma semana digna de um clube como a América. Salve, Coelhada. Itabira vos abraça. Marcos Grassi. Boa noite, Letos. Essas duas vitórias não podem nos fazer esquecer a necessidade de reforços. Cadê o diretor de futebol no mercado? Provavelmente frequentando o EPA, ou o Verde Mar, ou o Super Nosso. Algum mercado ele está, mas a gente não está vendo aí, não. Né? Cadê o diretor de futebol, gente? Então, cara, esse cara não tinha que ter saído, não? Qual que é a lógica dele estar aqui até hoje? Ô, Thales, ele fica escondidinho lá, ninguém repara que ele tá ali. Não tem como você mandar embora uma pessoa que você não sabe que tá lá. Ele fica quietinho. E tem aquela, né? Ele tá lá porque se chegar o final do ano e as coisas derem errado, eles podem culpar sempre que o pai era o necessário e demite o cara. Ah, pois porque... é. 2016 fizeram isso. Na reunião com as torcidas aí, a culpa foi toda do Lisca, né? Vocês ficaram sabendo, né? Ah, mas na de 2016 a culpa era toda do Givanildo. Exatamente. Fizeram uma reunião, né, similar, aí colocaram a culpa no Givanildo. Aí o negócio, depois que demitiram o Givanildo, não andou, Fixa, agora no final do ano demitiram o diretor de futebol e aí começou um projeto novo. Então... Eu não tô lá. É difícil. Quer dizer, é muito. Né, pelo contrário, é muito fácil julgar de fora. Mas chega a ser engraçado os caras falarem que o Lisca não quis o Pikachu. Ô, bicho, o salário do Pikachu era óbvio que o América não ia pagar. A gente não é bobo, caramba. O Lisca recusou o Messi. O Messi aí apareceu no mercado aí, mas nós não... O Lisca recusou, falou que não queria colocar jogador. O Lisca tava entre Pikachu e Ansassi. Ele pensou assim: Vou de Ansassi. Ô, bicho, eles falam assim: será que alguém acredita nas bobagens dessa, cara? Tava entre o Pikachu e o Luiz Fernando. Bom, acho que o Pikachu. Não. Não quero Pikachu, quero Luiz Fernando. Tá foda, né, cara? Tá foda, cara. E assim, eles deram muita sorte que... Desculpa, já, fazer uma reunião de torcida nesse momento agora tá muito mais tranquilo do que há duas, três semanas atrás, né? Então fica mais... Ah, cara, é o problema capaz de semana. Capaz dos caras terem até acreditado. Tem muita torcida que vai lá pra não cobrar, entendeu? Que vai lá pra passar a mão na cabeça, falar que tá tudo lindo, então... É complicado também, sabe? O povo, o que acontece? O povo já chega na reunião querendo ouvir essas mesmas balelas, entendeu? Então, é complicado. A gente sabe que poucas torcidas chegam lá e que tem a atitude combativa de ir lá e cobrar e falar, não, vamos continuar cobrando, é isso mesmo. É difícil. É muito difícil. Particularmente, eu acho que dá muito mais resultado o protesto, igual da forma que foi feita, do que uma reunião. Isso é minha opinião. Reunião é para ficar botando panos quentes, cara, entendeu? Eu não acho que é por aí, mas enfim. O Pedro Prats, estou iludido, tá igual o Thales aí que tá pedindo passagem para América Latina aí, né? Pensa, bicho, pensa, cara, pensa, a gente jogando uma Sul-Americana, que pariu, os dois vão ficar pequenos demais, porque aquelas bichas não vão subir nem fudendo. Não vai não, filho. Eu ano passado, eu tive um sonho que a gente tava lá na Argentina, lá em Buenos Aires, lá, indo para um restaurante que eu gosto lá em Buenos Aires, e saindo uma partida que a gente fez um 2x2 com o Boca na Bomboneira, hein? Já imaginou? Mas o Boca não joga Sul-Americana, né? Não, cara, mas é porque o sonho tá se aproximando, entendeu? Eu não ligaria de, sei lá, de ter que ir pra Santa Cruz de la Sierra e ver a América e o Oriente Petroleiro. Se a gente vê na Sul-Americana, pra mim, eu tô feliz. Tá certo. O Adolfo Parentes, nosso parceiro também, salve decadente, duas vitórias, esperanças renovadas, mas ainda tem que contratar. Gilmar Pereira, salve, salve, decadentes. Direto de Parauapebas, Pará, acompanhando vocês. Até o Juninho voltou a ser o que era. Entra no segundo tempo, jogando na dele e corre o tempo todo. Esperemos pelos reforços. E aí? Assim, a gente sempre falou que o Juninho corre muito, né? Mas ele tá velho, então acho que 30 minutos ele ainda tá dando conta de correr. Acho que o Mancini deve ter enxergado isso. Não, outra coisa legal, Lucas, é que é o seguinte, ele entrou no lugar do Toscano, né, cara? Então, até eu corro mais que o Toscano. Então, o Juninho foi um baita jogador ontem. É duvidoso essa declaração aí, viu? Vamos tem que botar essa prova, viu? Tô duvidando. Não, eu também estou duvidando, mas foi só uma metáfora já. Né? Marcão do Castelo, nosso parceiro também, ó. Thales cada vez mais consciente em suas análises. Ô, pessoal, vocês fazem um favor, vocês não ficam elogiando o Thales, não? Que ele já se acha, entendeu? Vocês, por favor, não mandem elogios ao Thales, não, que ele já tem sua legião de fãs e tudo. E aí ele fica se achando aí, viu? Ele e Marcão já tem uma relação de homoerótica há algum tempo. Ainda, o Marcão a gente ainda permite ainda, mas por favor, maneire dos elogios aí ao Thales, viu? Você tem alguma coisa em sua defesa? Vou me defender o quê? Menino Marcão me elogia? Não tem que defender nada, não. Tem que ficar calado, aceitar o elogio. E da acusação agora, de uma relação homoerótica que vocês têm? Pode ser. Nós estamos no mesmo LGBT. Eu sou em desconstrução. Tá, tá certo. O Bruno Palmeiras falando que o menino Carlos Alberto teve muita categoria, foi matador. Ô, bicho, aquele O gol dele foi na categoria, hein? Tirou, esperou o goleiro decidir e jogou lá. E obviamente, o Felipe tá com o áudio desligado, né? Claro. Deixa eu dizer, melhor é desligar, porque fala pra caralho, já tem o Decabit dele lá, deixa só rindo aí, ó. É, boa lembrança, o Thales lembrou aí, ó. Menino Felipe Deleucas está fazendo o Decabits. São videozinhos aí diários, mais curtos aqui no nosso canal, viu, gente? Vamos prestigiar. Tá muito vídeo, legal. Videozinho é o seu nariz. São vídeos muito bons. Vídeos, tá? Muito bons. Videozinhos é porque aqui a gente fica uma hora e meia conversando fiado. Então, o Felipe faz um resumo de qualidade em alguns minutos e é melhor que esse videozão que é o nosso, entendeu? É videozinho no tamanho, não importa o tamanho do vídeo, sim o prazer que ele proporciona, entendeu? É, porque se a nossa audiência quiser ver videozinho, ele já tem o canal Sou Deca e às terças-feiras, acho que é 8 horas, tem um tal de Hora do Coelho. Aí. Pode ver essas porcarias. Mas eu ia comparar que no primeiro tempo o Marcos Guilherme dos Santos ele tem uma chance parecida com o Carlos Alberto, né? Pegou na frente da zaga ali correndo para cima do goleiro, só que o Cavicchioli parou ele e o goleiro do Santos não parou o Carlos Alberto, né? Então, ele esperou direitinho o goleiro decidir o movimento ali, vral, no outro lado, filho. Teve a manha demais, gol de matador mesmo. E eu achei que foi engraçado que o Bauman tentou acompanhar ali para ajudar ele no contra-ataque, só que finalmente o Zé já deu. Daqui eu vou só comemorar. Eu vou ajudar e saiu no gás. Vai. Se der, deu. já foi para comemorar o gol. Mas a roubada do Bauman também foi da hora, né, Cris? Não, foi maravilhoso. Ele foi três, né? Cabeceia a bola, rouba a bola e a jogada toda dele, né? Jogada dele, cara. Sim. Ah, e um ponto também que eu achei que a gente falou pouco, mas sobre o primeiro gol, né? Que foi uma sorte. Ele podia ter falado que ele bateu direto pro gol, ele já fez um gol de fora da área também contra o Atlético, eu acho que a gente poderia até acreditar, mas ele assumiu que foi sem querer. Mas o que dá um destaque pro começo da jogada, que foi um passe de três dedos, Zé Ricardo. Muito bonito para começar a jogada do seria um contra-ataque, né? Mandou, não lembro para quem que ele mandou para na direita. Toscano. O Toscano inverte a bola para o Azevedo passa pro Valor e o Valor dá enfiada de bola pro João Paulo. Que dá aquele chutaço no ângulo, né? Mas foi um belo passe do Zé Ricardo também, que a gente já falou algumas vezes aqui que ele tem um bom passe e tudo, mas ele começou muito bem. E o João Paulo, quando ele falou que o gol foi sem querer, que ele queria cruzar, ele falou que a bola pegou no pé do Pará. Eu nem acho que pegou, não. Acho que ele achou que desviou, mas foi só um cruzamento ruim mesmo. Tá bom, continue cruzando mal assim, que de repente ele pode ser um gol. O Murilo tá aqui falando, 9 pontos. 8 com Mancini, 1 ponto com Lisca e Cauã. É isso aí. O Marcão tá lembrando que a gente gostava tanto do Lisca que a gente não notou que ele já tinha dado o que tinha que dar. O Marcelo Consolari, nosso parceiro aí também, ó. Boa noite, excelente semana. Meu receio é que passemos a ser um time de uma única jogada, sempre procurando Ribamar. Feliz, mas não podemos esquecer que ainda precisamos de reforços. Também acho, gente. A gente não pode se iludir, não. É um campeonato longo, nosso time é um time com média de idade alta. Daqui a pouco começam as lesões, porque é o normal num campeonato como esse, então precisamos reforçar também. Então, a gente não é uma questão de, esses precisamos de reforçar para substituir esses, não. Esses que estão aí, muitos têm que ser a reserva para a gente poder jogar, né? O Marcelo está perguntando do Isaac também, né? O Isaac, que é do Grêmio, está chegando aí, já está fazendo exames, né? Parece que está bem adiantado. Diga, Lucas. Aí travou, que legal. Meu áudio tá atrasado, então tô demorando pro meu. Agora te ouvimos, pode falar. Lucas, você está entre nós? Bom, não adianta o cara mudar de apartamento, colocar câmera, se não pagar a internet, cara. Exatamente. Porra. É desse jeito. Eu tô de casa nova. E aí? Pago internet. E a internet é antiga. O Alan Carvalho tá falando aqui, ó. Em questão de estrutura e visão de jogo, o Mancini está anos-luz do Lisca. O Alberto Boechat dando boa noite. Marco Aurélio Duarte, continuo sem entender o que o Bauerman e o Anderson saindo da zaga e jogando lá no meio de campo. Lugar de zagueira na zaga. E mal, né? O Anderson, quando ele tenta ser nosso armador, dá merda, né? Total. A Gleina Mendes está aqui, valeu América pela vitória. O Matheus Gomes, buscar Libertadores. Vandermoor, grande Vandermoor, grande vitória, mas não podemos iludir. É focar nos reforços, jogar cada jogo como nunca. Na verdade, nosso foco agora são 36 pontos, não é isso? 36 pontos. 36. Na verdade, eu tenho feito umas contas, eu acho que esse ano vai baixar bem, tá? Será? Eu tô achando, porque a média de pontos com a nona rodada era bem mais alta nos últimos campeonatos. Então, em teoria, o rebaixamento vai baixar pelo menos uns 2 pontos. Tá fazendo as continhas lá? Então... Eu assisti um jogo da Chapecoense contra o Fortaleza. Cara, o time da Chapecoense é muito ruim. Muito ruim. O goleiro deles, acho que é um dos piores goleiros que eu vi jogando a Série A nos últimos anos. É um goleiro muito fraco, mas muito fraco. Se a gente acha. Ele nem viu o Ayrton, pra vocês terem uma ideia. O goleirinho da Chape. Acho que um dos gols do Fortaleza, a bola vai meio no meio dele, assim, sem tanta força, e dá uma espalmada horrível pro meio da área, o cara chega e marca ali um dos gols. Muito fraquinho. O time como um todo é fraco, acho que mais fraco do ano passado até. Eu acho que é isso. Mas mesmo considerando essa meta de 36 pontos, né, cara? São 12 vitórias aí em... Quantos jogos? Em 28, né? Faltam 28. Foi a nona rodada, né? Então faltam 28 jogos, né? 29 jogos. 29. Então é 12 vitórias em 29 jogos. É aquilo que a gente já conversou. Sim. Agora a gente perdeu muito tempo. Desculpa, já. A gente perdeu muito tempo. Eu tava vendo hoje o jogo do Flamengo e Fluminense. O time do Flamengo é horroroso, cara. O time do Flamengo é horroroso. Sem as peças, né? Uhum. O time deles é muito fraco. E a gente perdeu para eles, entre outros que a gente... pontos que a gente jogou fora sem precisão, né? Que a gente poderia ter briscado pelo menos um ponto, mas vida que segue. Eu até não acho horroroso, mas é um time que tem os mesmos problemas que o Santos tem. E o que a gente não fez foi jogar igual a gente jogou contra o Santos, né? Que foi quando jogou contra o Bahia. A gente teria tido muito mais chance de conseguir tentar igualar ali, sendo um contra-ataque. A gente não fez isso, a gente foi presa fácil. Deu campo pra eles quando estavam em cima da gente. Então faltou o Wagner Mancini ali para fazer o que ele fez nesses últimos dois jogos, né? E a estrutura do time, né, gente? Eu acho que mudou vocês muito. Vocês estão bem em tempo real organizado. Agora estamos. Agora estamos. Você estava falando sobre o Isaac? Não, eu acho que ainda está atrasado ainda, mas eu vou falar, porque em algum momento vocês vão me ouvir. É muito. O pessoal está falando que em relação a reforços, a gente tem o Toscano como titular na Série A, né? Então não tem como. De fato, a gente precisa de pelo menos uns 3 aí. Bicho, eu tô ansioso pelo esporte especializado. Eu vou ouvir demais. Esse tá... Ela caiu. Pode falar, Felipe. Até, não, falando dessa de reforços, a gente tem que lembrar que o Eduardo foi um upgrade com relação ao Diego, mas é porque era o Diego Ferreira. Porque o Eduardo também, a gente viu que na marcação, ele comeu mosca ali contra o Inter, contra o Bahia. Então o pessoal passou dele com uma facilidade impressionante. O primeiro gol ali, o Rodriguinho cortou ele como se estivesse cortando um cone, né? No treinamento, assim, tamanha facilidade. Então não é que a gente precisa... seria legal, né? Não é que não é também prioridade, mas de lembrar que já tem ali seus 34, 35 anos... e já não é rápido e deve estar no mesmo estilo do João Paulo, né? Seria bom ter uma opção diferente ali, porque imagino ter que jogar depois com o Diego Ferreira na Série A. Isso aí. O Gustavo Lacorte tá mandando aqui um salve decadente, semana de 7 gols, dormindo fora da zona da degola. Até o Lucas apareceu hoje, bom demais. Tô tentando, mas tá difícil. Ô Lucas, tem uma coisa que você pode usar para melhorar a sua internet, viu? Chama pagar o boleto. Você pega o número que vem no boleto. Parece que estou pagando em prestações, né? Todo mês. Você pega o número que vem no boleto, entra no seu banco, paga, aí a internet costuma melhorar, viu? É um hack isso aí, é um jeito de burlar o sistema aí. Cara, eu mudei, eu cometi o mesmo erro, o modem tá na sala e o meu quarto numa direção oposta, a internet ficou uma bosta aqui no quarto. Eu vou ter que pegar um replicador, qualquer merda dessa, eu não entendo disso, mas vou ter que dar um jeito. Um repetidor, aqui. É isso aí. Isso. O Luke BM tá aqui falando, ó, a saída de bola do Zé melhorou muito. Cuba Knights, o Lisca já tinha uns 2 meses e meio antes de sair, ele demonstrava que não estava mais afim de continuar na América. O Alisson Rodrigues, um abraço aos meus amigos Lucas, Felipe e Tales. Já já volto para a pelada dos velhos. Gol do João Paulo, ele tentou cruzar ou não? É, ele já confessou que tentou cruzar e deu ruim. Mas quem é esse o Alisson aí, Felipe, o Lucas? Uai, é o Alisson, né? Não, menino, o Alisson? É o não. Gigante. Não, ele nunca é o Gigante, jogou... cacete. É o Gigante, pô. É o Gigante? Ah, vai se fuder, Gigante. Você não volta pra pelada nunca, seu bostão, viado. Agora que eu... Você tá prometendo, tem anos, Gigante, viado. Eu falo o Alisson, achei que era o Alisson, menino Soldeca. É. Realmente, mas escreve Gigante aí, ô, viado. É. Eu tava até achando estranho que ele falou assim que ele era amigo do Felipe, do Lucas e do Thales e não citou o Jairo. Eu falei, será que o Jairo brigou com o Soldeca? É porque não conhece mesmo, viado. O Gigante. É. Ah, Gigante, você fez, isso. Saudade de você, bebê. Eu não vou falar mal de o Gigante, Jairo, só para nossa audiência entender, é um cara que me faz continuar jogando bola, porque consegue ser mais ruim que eu. Olha que sacanagem. Ofensas aos ouvintes, cara, é desse jeito que o Decadentes... Quero ver se ele vai se defender nos comentários aí, vamos ver. hoje eu não vou reclamar, não, porque hoje eu vi menino Alisson pessoalmente, após mais de um ano de pandemia... Então, menino Alisson mora no meu coração aqui. Menino Alisson, sou Deca. Você abraçou não, né, Jairo? Não abracei não, cara. Mas, poxa, deu vontade, cara. Menino Alisson mora no nosso coração. Ah, eu tava preocupado com o futuro do Francisco, se eu tivesse abraçado ele. Ah, né? É verdade. O MMS, Tades é gente boa, era o americano mais famoso da faculdade. Ia todos os dias com a camisa do América. Diziam até que era o único americano da faculdade. Até o dia que fomos campeões... Até o dia que fomos campeões mineiros de 2001 em cima do Galinho, e no dia seguinte, uma segunda-feira, a faculdade estava repleta de camisas do América e o Thales era só sorrisos. É, primeiro que assim, esse tipo de comentário mostra que eu sou velho, né, cara? Puta que pariu. 2001, 20 anos atrás, cara. Puta que pariu. É, o MS é o Murilo. Nós fomos. Vou falar até bonito agora. Nós fomos contemporâneos. De faculdade, muito legal, tempos bacanas. É verdade, cara, eu usava muito camisa do América na faculdade. Foda-se, tava nem aí. Eu tinha um Fiat 147, chegava buzinando, tava foda-se. O Marco Aurélio Duasta. Eu sempre fui uma puta, né, Jé? Então, o América ganhava, eu tava com camisa, a minha PG tava com camisa. Eu quase tomei pau numa matéria, porque eu tinha um professor meu que era muito cruzeirense, ele ficou pegando no meu pé, análise numérica. Eu só me chamava, americano. Mas no final, tudo deu certo. Você tem uma ideia do tanto que ele foi sacana com a galera? Lá no departamento de computação, a gente tinha um campeonato e a gente jogava futsal sábado de manhã. Muita gente, né, Jairo? Você não jogava futsal? Não, eu jogava sim. Eu jogava então, no time perdeu. Claro que não, filhão. Nós somos vice-campeão, cara. Você pode parar. Vice-campeão é campeão, bebê? Vice-campeão, era aquele torneio de tiro mineiro, vice-campeão com dois times. Era o torneio Laudelino Pereira. Laudelino Pereira era um antigo zelador do Departamento de Computação da Federal. Deram para ele o título do campeonato. E a final ia ser num sábado, obviamente, porque todo jogo era sábado. Pois esse professor ficou sabendo, marcou uma prova, cara. Nós fomos fazer a prova do cara. As duas equipes tinham essa matéria, o cara marcou a prova, tipo, para, sei lá, 9 da manhã, e nós tivemos que adiar a final do campeonato às 11, para dar tempo da turma acabar a prova e ir para lá. Só para você ter uma ideia, sacanagem. Ah, devia ser um professor daqueles virgens, que não serve para nada, esse doutorzinho meia boca. O Marco Aurélio Duarte, ouvi dizer que a vontade do Lisca de ser contratado por um time do eixo, Rio, São Paulo, ou mesmo pelo Inter, desequilibrou o Coelhão. É verdade? Ô, Marco Aurélio, eu não acho que teria motivo, não, porque até onde eu sei, nem proposta chegou. E o fato é que ele saiu do América e né? Continua desempregado. Não, e pior, porque se o intuito dele era esse, deu super errado, né? Porque total. Ele saiu, se ele tivesse fazendo um bom trabalho, capaz que ele poderia ser chamado eventualmente para um time do eixo. Agora, da forma como ele saiu, não sei se ele ainda tem mercado, não, viu? Cara, quem eu chamou já ele falei. Por enquanto, ao que consta, foi o Cuiabá, né? É. Cara, é o que eu já falei aqui no programa umas duas vezes. O Lisca, ele é o América dos técnicos, cara. Ele é um técnico grande para a Série B, mas pequeno para a Série A. Ele precisa fazer um trabalho, né, assim, de longo prazo, que não termine desse jeito, não termine com conflito de vestiário. Todo o trabalho dele termina igual, cara. Então, eu acho que ele precisa repensar um pouco isso. Assim, cara, o Lisca é um técnico muito bom, muito legal, muito bacana, mas ele precisa seriamente pensar em algumas coisas assim, né? Vocês não acham? Mas ele saiu daqui pela porta da frente, né? Isso é o primeiro, saiu. Bom sinal. Primeiro bom sinal é esse. Sim. Eu acho que o mais pesou para ele foi a insistência com alguns jogadores que se atrapalharam o elenco, né? Aí você vê. Você pode. Se o Euler comentou com o Jairo lá que ele via gente treinando e achava que ia entrar no time a qualquer momento, do Eduardo e do Julinho Valoura, e os caras nunca entraram, ou seja, eles não estavam mantendo os caras, não era nem por mérito dos que estavam jogando, era simplesmente porque ele gostava dos caras, aí você se atrapalha, porque o cara vai pensar o quê? Imagina o Valoura, devia estar treinando um horror muito melhor do que a Lê, Juninho e companhia lá no meio de campo, e não entrava, nem sequer entrava no final dos jogos, o cara vai pensar o quê? O que eu tenho que fazer aqui? Esse negócio é complicado, porque assim, treino é treino, jogo é jogo. Ok, ponto. Mas nesse caso específico, além dos caras estar treinando melhor do que os que estão jogando, não estavam jogando nada. Tava muito na cara de todo mundo que Juninho e Alê não tava dando, cara. Não tava dando os dois. E tanto é que ele saiu, tem quatro jogos que a gente não perde. Simples, acabou. O assunto é esse, acabou. E vocês lembram que no programa passado eu comentei da oportunidade que ele está dando aos jogadores, né, como uma forma de privilegiar, né, e falar assim, não, gente, todo mundo vai ter chance. Ele está fazendo rodízio de capitão também, vocês perceberam isso? Sim. Cada jogo é um ontem foi capitão. Toscano. Não, Não, ontem ontem foi foi o Valoura. Valor. Toscano foi contra o Bahia. É. Então, quer dizer, e até isso, né, cara, essa questão aí é importante, porque todo mundo sente que pode ter espaço no time, né, que não tem cadeira marcada, que não tem nada. Quem jogar, joga. Quem jogar, fica, né? Então, acho que isso é uma gestão importante num grupo igual o nosso. Você tem que Já, jogar você com os tocou outros no melhores. Assunto, você tocou num assunto aí que, para mim, tem tempos que a gente está precisando disso. Quem seria nosso capitão hoje? Quem Eu seria? acho que o O que Valoura. vocês veem como capitão? Eu Para gosto do mim, não é. Valoura. Cara, eu não gosto de goleiro como capitão. Aí é uma preferência Também minha, não porque gosto. capitão tem Ele que está muito conversar, longe. cara. É, capitão tem que conversar, tem que ir lá no juiz encher o saco de vez em quando, entendeu? Então, para mim, capitão não pode ser só por isso, não pode ser goleiro por causa disso. Quem está se Mas desenhando, talvez, para isso seja o Valoura, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ele tudo que está assim. o pessoal até comentou lá no grupão, né, que por mais que a faixa estivesse com o Toscano, quem parecia ser o líder ali, que estava articulando, conversando com o time, tudo era o Valoura, né, durante o jogo. E aí ele fez essa função contra o Santos, né? Eu acho que ele era capitão do Fortaleza do Ceni, não era? Aí eu não sei. É, acho que ele era capitão do Fortaleza do Ceni. Mas assim, o jeitão tá todo dele mesmo, né? O Cavicchioli, eu confesso, ele também tem uma liderança ali, mas é igual eu tô te falando, é uma questão operacional. Capitão precisa pressionar juiz, precisa, entendeu? Dar um toque em um e outro, mandar um e outro jogar sério. Então, assim, não dá para ser muito muito goleiro por causa disso, né? E aí, gente? E Toscano, hein? Toscano fez uma partida ruim, hein, contra o Santos, hein? Ele Na não verdade, o tem. Toscano é lento, né? Não dá para ele uma Série A, para ele é muito, cara. É muito. Principalmente, desculpa, Felipe, rapidinho. Quando um time do Santos, cara, que é muito rápido e muito novo, você colocar o Toscano e tadinho, para mim, ele parecia estar perdido em campo. Ele não sabia qual era a posição dele. Se ele jogava para frente ou se ele jogava mais atrás. Para mim, eu acho que ele viu o seguinte: se eu for, eu não consigo voltar. Famoso Coca 3 litros. Passou do meio e acabou o gás. Pra mim era isso, cara. Tanto é que aí ele ficou parado no meio. Porque ficou mais fácil ele enxergar o jogo ali. Onde contra o Bahia, ele fez um jogo ok, né? Fez um jogo ok. A questão é que ele é meio deslocado, ele é mais lento, né? Então, para esses jogos de transição rápida, ele não agrega tanto. A que pese, eu acho o motivo que ele tá no time, a jogada do primeiro gol, por exemplo, que é uma enfiada, o Zé Ricardo dá um passe longo de três dedos, e depois ele dá uma virada de jogo pro Azevedo. Valor. Talvez, se fosse... se fosse o Juninho ali, por exemplo, ele talvez não conseguisse fazer isso. O Ramon talvez não tivesse espaço longo também. Então talvez o Mancini queira isso, um cara que consiga dar esse passe longo para ajudar, né, em virada, que faz diferença também, né, para você poder ter a transição. Só que ele infelizmente, para ajudar na marcação, e ele descendo ali pela direita com o Eduardo, que também não é muito boa na marcação, fica complicado, né? Começou a descer mais ali para poder fechar com o pessoal. Se existir virada, o Juninho, se existir virada de jogo de 1,5 metros, ele faz perfeitamente. Mais do que isso, ele já erra o passe. Mas se for para fazer essa virada que vocês falaram aí, o Nazário não era uma escolha melhor para o lugar do Toscano? Eu acho que sim. Assim, Toscano, para mim, cara, para ser titular numa Série A, poxa, não dá, cara. Estão tentando achar um lugar para ele. Já tentaram de atacante, tentaram ele já ser meio que ali em determinado momento. Agora, cara, para ele ser um titular para a Série A, não dá. Eu acho que até por mais que o Nazário não tenha feito, assim, partidas maravilhosas de saltar os olhos, eu acho que ele é bem melhor do que o Toscano. Eu acho que o meu problema com o Toscano também é o fato de que ele também é uma substituição certeira, né, cara? Ele não vai conseguir jogar os 90 minutos na Série A. Eventualmente você vai ter que colocar alguém ali e talvez eu vejo o Toscano mais como aquele tipo de meia que você coloca num fim de partida para segurar um jogo, para deixar um jogo mais cadenciado. No máximo, você vê um jogo igual ontem com o Santos, jogo corrido, cara, pressão e tal. Eu não acho que ele agrega nem na marcação e nem no ataque. Então, contudo, até um cara que a gente vai ter que recuperar em algum momento, que é o Alê, olha que coisa triste, hein? Mais hora menos hora, nós vamos ter que recuperar o futebol do Alê. Porque algum ele tem. E aí, talvez vai ter que entrar no lugar ali no Toscano da vida. Porque para mim tá ficando claro que o meio ali é Valoura, Zé Ricardo e mais um. A dúvida é o mais um. Mas esse mais um pode vir dessa contratação que eles estão falando, né? Seja lá quem for. Pode ser. Vai vir não sei quem, de fora, não sei o que. Pode ser esse mais um aí, porque realmente não tem como. É um meio de campo muito fraco para a Série A. A gente deu sorte, assim. O Valoura é um cara que tem um bom futebol e tudo. É um cara mais velho. E, tipo assim, não é um cara para ser um destaque da Série A, mas ele tá bem. Então, que bom, né? Que seja um desses caras que tá no time titular, mas além dele a gente precisa de mais um, porque Toscano, Alê, Juninho, esses caras para ficarem ali como titulares, não tem como. E vai chegar uma hora também que os times vão pegar mais ou menos o estilo e colocar dois ali para marcar o Valoura, né? Ou marcar mais de perto ali com mais atenção, e também pode complicar, né? Porque a gente depende muito dele, né? Isso aí. Para mim, entre as opções, por incrível que pareça, eu prefiro o Toscano. Entre Toscano e Alê, Toscano. Entre Toscano e Bruno Nazário, Toscano. Infelizmente, principalmente assim, esse Bruno Nazário, o negócio dele é sorrir pra foto. Jogar bola, ele não tá querendo muito, não. O negócio dele é mostrar aqueles dentes brancos dele. Porque ele fez boas partidas no Campeonato Mineiro. As primeiras partidas, nem nas fases finais, ele jogou bem. Então, assim, tem muito tempo que ele não tá agregando muita coisa. E o Alê é que é a preguiça de sempre. Eu acho que é isso. O problema todo, que quando a gente vai discutir o América 2021, a gente tem um problema muito sério de formação de elenco, cara. Muito sério mesmo. E são caras que mais hora menos hora vão ter que jogar. Esse é o problema, no final das contas. Né? Tem que achar espaço para essa turma. Não dá para contratar, porque, infelizmente, o cobertor é curto mesmo. Né? Talvez o melhor que a gente reclama do Gustavinho, Desculpa, a gente reclama do Felipe Azevedo? Quem joga no lugar dele hoje? Pois é. Sacou? É um negócio com... difícil esse negócio, Ademir, né? Sim, mas pois o Ademir, né? A gente não sabe quando que ele volta. Hoje não tiraria também a chance do Ademir no lugar do Rodolfo, né? Porque o Rodolfo tem jogado de assistente de lateral, né? Então, não... finalização, deu pra ver quando o Bahia que não dá pra contar, né? Ele pegou uma chance ali, ele conseguiu nem sequer acertar a bola ia sair quase que pra lateral. Cara, a fase do Rodolfo, cara, é questão de benzedeira. O que eu indico pra ele é ir lá na Vovó Conga, lá no Mercado Central, já fechar um pacote de um monte de banho, arruda, guiné, tudo quanto há, porque a fase dele, meu filho, tá difícil. Se essa senhora aí tiver Instagram, capaz dele, que aí ele vai, posta lá, foi. Desse jeito. Se ela tiver Instagram, não, se ela tiver um hambúrguer, né? Ou então Pesca e Pague. Pesca e Pague também, ele é bom também. É bom isso aí. O Flávio Azevedo está aqui falando, ó. Mancini foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista, já fez mais que o Lisca, inclusive gols na A pelo Coelhão. E o Lisca conseguiu perder para o time da Série C na Copa do Brasil. O Matheus Jorge José Borges está perguntando, cadê Luiz Fernando? Já tem 90 dias de América. Matheus, eu outro dia vi ele entrando numa agência da Caixa Econômica para dar entrada no FIES, da Faculdade de Medicina dele, viu? Chama Lima Feelings isso aí. Não, mas esse é pior, né? Porque esse aí veio machucado, né? De acordo com o Emerson Romano, ele veio de contrapeso do Ian Sassi para recuperar. Então tá recuperando. Não, contrapeso Nazário, né? Acho que ele é contrapeso. Ele falou do Ian Sassi. Do Ian Sassi? É. Nossa, mas que contrapeso é esse que dá negativo? Você põe na balança e aí o supermercado te paga de volta o que você tá pesando. Que sofrimento, né, cara? É difícil demais. É, não, bom, não basta trazer o Ian Sasco na solução, ele ainda tem que vir com o cara machucado junto para recuperar. Então é foda. E o Ian Sasco machucou de novo? Ele também sumiu, né? Das últimas duas, não foi? Ou ele tava escalado? Eu não vi. Eu acho que tava nem no banco. Nem no banco, né? Não sei. Puta, de meu fato, Deus. Sumiu, mas não necessariamente por lesão, né? Só porque descobriram que o futebol dele é muito ruim, talvez. Ô, gente, com a chegada do Isaac, nós passamos a ter um grupo com 40 jogadores. 40 jogadores. Me fala que não tem um erro de formação de 40, elenco. 40 atletas, né, Jair? É, 40 atletas. Mas isso aí já foi falado anteriormente, você quase matou a gente aqui. É, não adianta você ficar contratando essa baciada aí, ao invés de você gastar com um Pikachu da vida. Não, sacou? Cara, não é questão disso. Não, é questão de base. Eu sei já, mas assim, que o América toda hora a gente escuta o seguinte: ah, nós não temos dinheiro para contratar. Ah, salário de 200 mil é muito para a gente. Ok, sem problema nenhum. Mas se você ter 40 jogadores, não dá certo, cara. Não dá, cara, certo. É melhor goleiro, você ter ali só seus... goleiro, nós temos 5. Nós temos 5 goleiros. É que a gente sabe que presta 2, né? Pois é. É, mas você tem um Ayrton. Pra que você tem um Ayrton, cara? O que, que o Ayrton contribuiu com a América até hoje? Você não vai encontrar pra esse, né, cara? Deve não, receber? Não, o Léo Lang não é base, não. E o Robson subiu. O Robson não mas, ô, Felipe, base, aí mas é não. Outro erro. Aí é outro erro da gente ficar batendo na tecla. Ah, porque o cara é barato. Um cara é barato. 10 caras não fica barato, não. Sacou? É que, tipo assim, alguns atletas da base fica no elenco, por mais que eu achasse que o Lucas Gabriel podia ser mais aproveitado, hoje claramente eu acho que ele tá lá muito mal, então já posso falar que ele é do sub-20 ao invés de do profissional. O Robson acho que teve que subir, né, mas ele tá ali treinando, mas porque o Ayrton daqui a pouco deve mandar ele embora, não sei, o Léo Lang. Cara, mas gestão de elenco também é um pouco isso, né, gente? É, se não vai ter espaço pro cara, empresta pro cara jogar em outro lugar, porra. É o que fizeram com o Thales, tá jogando pelo Brasil. É, ué. Mas o que podia fazer, por exemplo, pegar o Léo Pasto, ver que esse cara não vai ajudar em nada, aí você tenta conversar agora, olha, Palmeiras, eu quero devolver isso aqui, arranja outro trouxa aí, que eu não quero mais, não. Alguma coisa assim, né? são contratos de empréstimo. Deve ter alguma forma de desfazer, já que estão tentando fazer com o do Cachaça. É, mas assim, não é tão simples assim, não. Teve um carinha lá que o Cruzeiro pegou de empréstimo do Flamengo, um lateral. Aí o Cruzeiro falou assim: Flamengo, você não quer ele de volta, não? Aí o Cruzeiro, o Flamengo falou pro Cruzeiro: rapaz, você pegou emprestado. Se não quiser ficar com ele, arruma outro trouxa. Então nem o Palmeiras tem que arrumar outro trouxa, é o América. Você sabe quantos atacantes nós temos no grupo? 12. Ué, nós temos 12 atacantes no grupo. 12. Agora, 11 agora que o Leandro Carvalho saiu. E aí? É isso que a gente está discutindo, sabe? Eu acho que... A gente tem mais atacante que gol no campeonato. Ué, pois é. Lohan tá no grupo ainda, gente. Tá? Tá. Lohan tá no grupo ainda. O contrato dele não veio assim no final do Mineiro? Não, cara. Tá aí. O contrato dele até o final do ano. Ah, que me renovaram com essa bosta aí. No final... Isso, no final do ano passado, renovaram o contrato com ele até o final desse ano, beleza? Aí me veio já defender gestão de elenco. Não teve, né? Um camarada que renova o contrato do Ayrton, ele tem que ser mandado embora. É sim. Aí do Lohan, ainda mais agora que o... Oi? Não, eu tô voltando... O Ori tá jogando, Lohan, né? Eu tô falando do Lohan... Mas agora eu tô falando do Ayrton, porque assim, pra mim o Ayrton é muito mais grave que o Lohan, é muito mais. Porque o Ayrton é contrato de 2 anos. Sacou? É o tipo de gestão de elenco que não dá certo. Deixa Errado. Eu ver aqui rápido. Concordo. O Matheus Zé Borges tá falando que vocês estão enganados, eu conheço o futebol dele, do Luiz Fernando. Mas a gente não falou que ele é ruim, a gente falou que ele veio machucado. Que ele veio machucado e vai formar em medicina, porque tá lá agarrado. Mas em momento algum, Matheus, a gente falou do futebol dele, até porque a gente nunca viu. Ele tem 3 jogos no profissional. Carreira do cara profissional é 3 jogos. E desses 3, nenhum é no América. Não, nenhum. Então, como é que eu vou falar alguma coisa dele? Exatamente, concordo. Pelo contrário, a gente espera que ele jogue bem pelo América. Claro, óbvio. Isso. O Delcio Reis está falando aqui, ó. Ganhamos 2 jogos, vocês só sabem criticar. Ô, Delcio, a gente elogiou tanto aqui, cara. A gente está criticando. Você começou a ver o programa no final, né? Só pode, sem ter sido. Você começou a ver agora, né? Porra. Não. São desde o começo elogiando o time, cacete. Nós estamos falando que a gente vai para a Sul-Americana, para Libertadores. Não. Isso é porque o que acontece? A gente está aqui levantando os pontos em que há melhora. E tem coisa para melhorar. A gente não pode se iludir com essas 2 vitórias, não. Murilo está perguntando o Lohan e o Léo Passos, cadê os craques? Não sabemos. E o Léo Passos está no DM até hoje, né? Até onde eu sei. E o Otto Moll... Já está treinando com a bola, não? Já, tá treinando com bola. O Marlon, eu encontrei com ele no elevador esses dias, perguntei, ele falou que já está quase indo para campo, que está indo bem a recuperação. Tomara, né? Vai ajudar a gente aí. O Otto Moll, quem paga salário de 40 jogadores pode pagar salário de 25 jogadores mais qualificados, né? É o que nós estamos falando, Otto. Né? A gente não vai conseguir pagar grandes salários e tudo, mas dá para melhorar um pouquinho, dá para segurar. Dá para pegar um Messias, por exemplo, e melhorar um salário do cara para ele ficar, né? De 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, de 50 em 50... Você faz uma gestão boa aí, né? Então, eu me baseei aqui para falar de 40 jogadores no que está no site oficial do América, tá, gente? Não é... E outra coisa... Obrigado. Desculpa, já. Uma crítica. Não sei se pode criticar, mas tá uma zona esse site nosso. Uma zona. Essa depois parte de jogadores aí... Tá alguma coisa ficou uma bosta. Alguém fez alguma coisa no site lá, né? Que às vezes até para abrir trava. Você tenta abrir alguns itens, não abre... O aplicativo ficou uma merda. E o site oficial, antigamente você tinha lá os jogadores profissionais, eles eram separados por categorias: goleiros, laterais, meias, atacantes. Hoje tá tão uma zona que é a porra lá. Pois é. Bom, é assustador então essa questão aí de preparação de elenco. A gente tem que é mais uma lição a ser aprendida, né? Eu penso assim, se não tem espaço para o cara jogar, empresta, acho... O jogador quer jogar, gente, sabe? Acho sacanagem até para o Thales mesmo, que foi emprestado ao Brasil de Pelotas, ontem estava de titular, né? Ele tem No sido jogo. titular lá. Pois é. Quer dizer, o cara tá pegando experiência e tudo. Na pior das hipóteses, ele volta mais cascudo ano que vem para nós. Então, né? E serve para observar, como o Thales já falou, jogo é jogo, treino é treino. O melhor jeito de ver se o cara vai virar mesmo jogador é botando ele para jogar. Não adianta ficar tentando e mantendo dentro do grupo se não vai funcionar. Ô Jair, o Jori melhorou depois que foi emprestado. Verdade, verdade. O problema dele que era confiança, né? Que ele claramente, quando jogava, ele tava com pouca confiança em si mesmo, né? Jogou pelo Coimbra, deve ter tomado chute tudo que é lado, né? Já que o Coimbra tinha um time horroroso também, né? Então eu quero falar assim: ah, sou bom demais pra esses caras aqui, ó. Eu tô bem. Tô bem na fita, voltou jogando muito, então. É verdade, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que o América tem um grupo grande e muita gente que a chance de jogar é muito baixa, cara. Eu não consigo ver o Lohan jogando esse ano. Eu acho difícil ver, imaginar o próprio Léo Passos jogando esse ano, sabe? Então. Olha, eu acho difícil, eu não quero nem sonhar com isso. Imagina, vamos pôr, né? Ribamar suspenso, Rodolfo machucado, aí nós vamos com o Lohan. Cara. No comando de ataque. Não dá, bicho, não dá. Então, assim, são umas coisas nada contra a pessoa do jogador, nem nada, mas se você tem 12 atacantes no elenco, qual que é a chance, sei lá, dos últimos quatro, vamos dizer que a gente coloque em ordem de melhor para o pior, qual que é a chance dos últimos quatro jogar? É muito baixa, cara. É muito baixa. Entendeu? Muito baixa, né? A não ser uns casos tipo o nosso caso na lateral esquerda, né? Que acaba entrando o Alan Ruschel da vida, porque não tem jeito, né? Nós temos quatro lateral esquerdo. Podia ser o Lucas Luan. Lucas Luan, tá atrás da fila. Pois é. E engraçado, o Lucas Luan não fez. O jogo que ele entrou, ele não fez um jogo tão ruim assim, cara. Não, ele fez bons jogos. Ele não fez um jogo ruim, pelo menos. Não, teve um jogo que ele comeu mosca. Eu lembro que teve um mas jogo no foi Mineiro. Ano passado. Foi ano passado? É, acho que ano passado teve um jogo que ele entrou que ele não foi muito bem. Mas esse ano, os que ele jogou, ele foi bem, assim, foi bem. Mostrou a qualidade. E, infelizmente, machucou e depois disso virou a reserva do Alan Ruschel, né? Então. Pois é. Bom, vamos para a Bale Colatina, então? Bora. Bom, vamos lá, vamos começar o jogo contra o Bahia. Vamos começar com o Bala. Bala da galera. Eleito aí com grande vantagem, a Juninha Valora, 84,7. O nosso responsável por fazer postagens no Twitter, aparentemente, estava digitando com o pé. Aí digitou Juninha Valora, 84,7. Seguido do Mancinismo, com 9,7. E Ribamar e Azevedo, com 2,8. Thales Maciel, dê seu voto. Eu estava digitando com o seu cu. Olha aí, cara, além dele ofender os nossos ouvintes, ele ofende os companheiros de bancada, cara? Ô, gente, você, Jairo, você é minha puta, eu posso te ofender. Agora, nossos ouvintes, não fiquem chateados comigo, não, porque a gente já tem poucos. Se vocês largam a gente, nós estamos fodidos. Vamos falar para nós mesmos. eu vou votar no Juninha. Teve jeito, não, né? Não tem jeito, não, cara. Tem jeito, o golaço que ele fez, tudo que ele fez no jogo, que é isso, não tem jeito não. Bacana. Lucas. Partidaça do Vassoura. É ele, não tem como não. Tá valorizando o América. Felipe. Nossa, Valora. Por isso que a gente não tem audiência, cara. Pô, cara, você não valorizou o meu comentário, cara. O seu comentário foi Juninho só. Nossa. Ah, meu Deus. Diga, Felipe, seu voto. Juninho Valora. Também o cara passivo de 4 gols, não tem como, né? Não, tem jeito não, cara. Jogou muita bola. Juninho Valora. E parece que ele teve a maior nota dessas paradas aí, desses sites aí, né? Não sei. Do SofaScore ele teve 9 pontos alguma coisa. Mas eu não entendo como é que eles dão a nota no SofaScore, porque tem umas partidas que o Anderson vai mal pra cacete e tem uma pontuação lá razoável, então eu desconfio, mas ele tem uma pontuação alta, né? Então, Juninho Valoura foi eleito aí o bala da partida com o Bahia. Vamos pra Colatina. Colatina da galera. Gordolfo foi eleito com 37,8, seguido de ninguém com 32,4. Alê com 21,6 e Cavicchioli com 8,1. Ó, gente, Cavicchioli aí, eu fiquei feliz que ele foi o menos votado, viu? Eu realmente deu aquele vacilo lá, mas foi defensável. Não, foi, não acho que foi um peru, não. A gente já falou disso aqui no começo do programa. Não queria que ele tivesse direito, não. Ó, eu vou votar no Gordolfo. Menino Rodolfo tá mal, tá perdido em campo. É, alguém vai falar que ele está sem função, que ele está na função errada. Para mim, ele está errado de estar no campo. Ele tá usando o sócio Onda Verde, Super VIP dele, que permite ver o jogo de dentro do campo. Então, Rodolfo. Thales. Eu vou de Anderson. Anderson, bom voto também. Lucas. Eu vou... Não está aí, mas eu vou de Anderson também. É, não pelo Anderson somente, assim, mas muito porque eu acho que foi uma cochilada gigantesca da zaga ali. A sorte que a gente conseguiu fazer uma gordura boa, porque foi uma. No finalzinho ali, faltou um se a gente não tá com 3 gols de vantagem ali, a gente tomava um empate ou uma virada, né? Porque fácil. Uma cochilada monstra da zaga, 2 lances muito parecidos ali. Que era a zaga, devia ter afastado, na minha opinião. Então, mais por isso, assim. Não consegui pensar uma figura que tenha sido muito mal, não, mas para simbolizar a zaga. É, distraído, aqueles mesmos defeitos que a gente sempre fala dele, né? Felipe. Eu vou de Eduardo. Falhou em 2 gols também, falhou no primeiro e no último, né? Do gol do Bahia. Mostrou que então, defensivamente ele pode ser um problema ainda, né? É. 2 votos, então, no Rodolfo, 2 votos no Anderson. É, Felipe, você quer desempatar ou vai os dois mesmo? Então vai no Anderson, que também falhou em um gol. Então tá bom. Anderson eleito com a Latina aí. Vamos para o jogo de ontem. O jogo de ontem contra o Santos. Bala da galera. Eleito Cavicchioli com 87,3. Seguido de Valoura com 5,6. João Paulo com 2,8. E Carlos Alberto com 4,2. Carlos Alberto ficou em terceiro, na verdade, né? João Paulo em último, em 2,8. É, Felipe? Sabe que, olha, a partida que ele fez, eu como goleiro, né, tem que elogiar. Porque corporativista. Mas naqueles 20 minutos ele salvou o time. Porque se o Santos chega ali naqueles 20 minutos que estavam em cima, chutando toda hora, se eles fazem ali 2-0, acabou. Aí a gente tá lascado para poder ganhar o jogo. Então ele salvou ali, depois o time ajeitou e ainda fez mais uma defesaça no segundo tempo, num chute fora da área, que ele foi buscar a bola quase no ângulo também, que foi lindo de ver. Ele fez defesas difíceis, foi muito bem. Isso aí. Lucas. Kavik Neuer, sem dúvidas. Bacana. Thales. Gente, eu sei que esses seus apelidinhos tá foda. Kavik Neuer. Ah, meu Deus do céu. É, eu vou do Kavik Neuer. Gostei de Kavik Neuer. Achei legal o apelidinho. Ah lá, bicho, ele critica e no seguido ele fala que gostou. Nossa, velho, que menino bipolar, cara. Que sujeito bipolar. Eu gostei do Kavik Neuer. Gostei de Kavik Neuer. Não é sujeito bipolar, não. É um sujeito aberto, né? Em desconstrução. Certo. É, cara, ele tem que lembrar que assim, que ele sempre foi um cara que nunca mostrou segurança para a gente sempre o questionou bastante, a gente sempre falou que ele não seria um goleiro de Série A, ele está voltando de Covid, e ele está substituindo um cara que estava muito bem, que era o Jori. Então, por essas e por outras, e pela partida que ele fez ontem, é o Kavik Neuer. Eu também vou de Kavik Neuer, ele fez um partidão, grandes defesas, segurou para a gente ali no momento que a coisa estava feia para o nosso lado, então também vou de Cavicchioli. Tem essa liderança aí que a gente comentou, é um cara que conversa muito, fala bastante ali no time, Então, merece o voto para Bala. Então, eleito Cavicchioli aí, Bala, né? E o Colatina ficou o Anderson. Bom, nós temos agora, antes da gente falar dos jogos dessa semana, vou chamar meu amigo tivemos, Lucas. Não tivemos Colatina para esse. É, ó. Não tivemos, tá certo. Colatina da galera. Jogo contra o Santos. Esse deu uma disputa boa, ó. Os percentuais todos próximos. Mas eleito, Rodolfo, 29,5. Seguido de Toscano, com 26,1. Alan Ruschel, com 25%. E Zé Ricardo, com 19,3. Eu acho que os quatro nomes foram bem colocados. Zé Ricardo ontem quase deu uma entregada campeã daquelas dos grandes momentos que o Zé Ricardo já teve no time, daquelas entregadas que ele adorava, principalmente para o Atlético, né? Eu acho que, na verdade, o pessoal jogou muito em cima dele ali, ele ficou bem perdido em campo. O Alan Ruschel é praticamente um Colatina padrão, mas Toscano e Rodolfo, de fato, foram os dois piores perdidos em campo. De igual cachorro que caiu da mudança, sem saber para onde o jogo estava acontecendo. Eu, particularmente, vou votar no Rodolfo, mais ineficiente que o jogo contra o Bahia ainda, sumido no jogo, mal, não ajuda, não faz um pivô, não puxa um zagueiro, não faz absolutamente nada. Então eu vou de Rodolfo. Thales. Rodolfo. Lucas. Eu vou de Rodolfo também. Não tá rendendo mais. Acho que já tá na hora também de a gente arrumar um outro destino pro rapaz. Pois é. Felipe. Gordolfo. Sem sombra de dúvidas. Então eleito Colatina por unanimidade aí, menino Rodolfo. Sugiro ir para um Pesca e Pague amanhã para repensar aí a eleição dele para Colatina, né, Thales? Ah, na hora dessa ele tá comendo hambúrguer, ele não tá preocupado com a gente, não. Tá certo. Lucas, temos esportes especializados? Temos sim. Ah, então nós vamos fazer esporte especializado. O Thales fez na sua folga aí, ó, foi mal. Ele não tem a mãe de fazer a... Seu rabo, eu fui dele. Esportes especializados com o Lucas. Boa. Tava com saudade da minha vinhetinha. Bom, falar nisso, cadê minha vinheta já? Sou viado. Eu vou fazer. Eu fiz a arte para as duas, a arte também. Porra, eu vou fazer. Bom, com relação aos esportes especializados, que geralmente a gente vem tendo surpresas ou esportes especializados ruins aí, a gente teve um bom final de semana, né? Hoje, às 15 horas, a gente enfrentou o Cruzeiro no Brasileirão Sub-20. A gente veio de um começo muito ruim no Brasileirão, a gente perdeu a estreia para o Flamengo, depois perdeu para o São Paulo, segundo jogo. Mas nada como enfrentar o Cruzeiro nesse momento para dar uma reanimada no time. Então a gente ganhou de 1-0, gol do Goldenson, numa pataquada da zaga do Cruzeiro, que vale a pena ver, que reflete bem o momento deles lá, né? Então a gente, nesse momento, está em 13º colocado ali, os 8 primeiros classificam, a gente está um ponto só do 8º, então o campeonato bem equilibrado assim, está no começo ainda. Então, sorte para o Coelhãozinho Sub-20 aí, né? Acabou que por conta de ter a rodada do Brasileirão Sub-20, a gente não teve o jogo do Mineiro Sub-20, mas a gente continua liderando o grupo, disparado em 6 jogos, 6 vitórias, né? No Brasileirão Sub-17, que os meninos vinham fazendo feio, né, no campeonato, quando já tudo já tinha desandado, né, a gente emendou 2 vitórias, só para não ficar talvez lanterna ali do nosso grupo. A gente ganhou na semana passada do Atlético Goianiense por 2-0 em casa e ganhamos ontem do Grêmio de 2-1 fora de casa. Então terminou o campeonato para a gente, terminamos em 7º colocado. O Cruzeiro foi o 4º, classificou com 15, então a gente ficou até relativamente próximo ali, 5 pontos do 4º, mas não passamos para a próxima fase. E a notícia é muito boa. Lembrando, aí, Lucas, desculpa, mas lembrando que no Sub-17 teve aquele surto de Covid, né? Sim, que fudeu com a gente. A gente chegou a ter mais de 10 jogadores aí, jogamos com o terceiro goleiro naquela partida horrorosa que a gente fez com o Cruzeiro, que teve aquele gol que virou meme, né, e tudo. Então, assim, foi um campeonato difícil para o Sub-17, já encerramos nossa participação. E o ponto alto, eu imagino, hoje, dos esportes especializados ali, são as nossas queridas espartanas, que haviam vencido o primeiro jogo de 2-0 contra o Vasco, nas oitavas de final, né? E hoje, às 15 horas também, perderam de 2-1, mas, como ganharam o primeiro jogo de 2-0, classificaram para as quartas de finais. E aí, amigo, tem clássico agora. América e Atlético. Não tem, pelo menos assim, no site aqui, não confirmaram a data, pode ser que tenha, mas no site só colocaram os confrontos, não colocaram qual vai ser o dia e o horário certinho, talvez por causa do local, que deve definir tudo. Mas a gente vai enfrentar agora o Atlético nas quartas de final do Brasileirão Série A2. Então, se tudo der certo aí, a gente passa do Atlético e vão para a semifinal para avançar no campeonato e tentar subir para a primeira divisão no feminino também, né? Mas é isso aí. Sem mais. Não é isso, não. Parece que o Lucas está muito mal nesse negócio. Essa semana teve a discussão entre quem é o melhor jogador de futsal do mundo. É, né? Verdade. É, e óbvio, é o Batata. Isso aí não tem. É. Mas quem é Manuel Tobias? Quem é Falcão? O melhor jogador do mundo de futsal é o Batata. E eu li que o futsal tem calendário cheio agora pra frente, não, Lucas? Eu entrei no site da Federação Mineira de Futsal e o Campeonato Metropolitano, que seria agora a primeira competição, que já era para ter terminado ano passado, até hoje nada. Eles ainda não divulgaram. Então, assim, o time de futsal, eles têm treinado, eles já fizeram alguns amistosos para se preparar para o restante da temporada. Eu sei que até algumas competições do futsal já voltaram, então tem uma Taça Brasil Sub-17, que o Minas já está representando Minas Gerais. Mas o campeonato metropolitano mesmo, tanto da capital quanto do torneio do interior, ele ainda não tem, eles ainda não divulgaram as datas. Então... eu não trouxe por conta disso. Talvez está se discutindo, né? Até por conta de eventos aí já está sendo liberado em Belo Horizonte, por conta do momento aí da pandemia, algumas coisas já estão abrindo. Já estabeleceram os protocolos, inclusive no site da Federação Mineira de Futsal, já tem lá quais que são os protocolos de Covid da Federação, mas ainda não divulgaram as datas do campeonato. Então, quando a gente tiver, a gente traz aqui também. Mas, obviamente... confirmando aí o que o Thales trouxe, né, nessa discussão Manuel Tobias e Falcão, só quem não viu o Batata jogar que tem dúvidas com relação a isso, né? Sem discussão, Batata liderando aí o ranking de maior jogador de futsal em atividade. E de todos os times. Não. Batata já encerrou a carreira. Você não se meta na carreira de Batata. Batata... Não sabemos. Sabemos que ele saiu do time do América. Não, encerrou a carreira ainda. Ele ainda está na América, só que agora ele cumpre outras funções. Pode falar, Thales. Não, porque fala você que você também é um fã de Batata. Nós dois podemos falar sobre Batata. Esses dois, você que está dando palpite de Batata. Batata hoje está ali na comissão técnica, muito provavelmente auxiliando os novos atacantes, né? É difícil fazer o que Batata faz em quadra, mas dando aqueles toques técnicos, né? Vocês dois aí de cima, ó. Seus negócios de vocês é cartola, gente. Não é futsal. Não. É cartola. De futsal eu entendo. Tá aqui, eu joguei a Championship de Gibraltar, eu posso falar. De futsal eu entendo. Ô, tá na hora de acabar o programa. O Flávio Azevedo tá aqui falando, ó. Quarto masculino estreia no futsal 22 horas. Tá vendo? Falei pra vocês que começaram o futsal. Aí, ó. Bom. Nós estamos então. Só falta o último jogo, Grêmio Atlético Goianiense, mas esse jogo não afeta em nada a nossa posição no campeonato. Então, fechamos a nona rodada aí como 15º, ou seja, fora da zona de rebaixamento, com 9 pontos, né? E tá tudo bem embolado por ali ainda, né? A gente acabou conseguindo um certo distanciamento para o São Paulo, que é o 17º, que está com 5 pontos. Então a gente já, você já imaginou? Pontos. Já imaginou última semana de novembro você falar que nós estamos em 15º colocado? Nossa, meu filho, que maravilha! Que pariu, assim. Velho. Puta que pariu! Nós vamos fazer um churrasco, vamos beber, vamos se condenar. Então, estamos aí com 9 pontos e essa semana temos dois jogos. Temos o jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, quarta-feira, às 6 horas da tarde. Bom pro Thales perder, né, Thales? Me fudeu esse horário. Esse é o jogo que costuma fazer o Thales perder. Quarta-feira, 6 horas da tarde lá. E sábado, 7 horas da noite, tem uma cachorrada. Mande jogo nosso. E aí, o que vocês esperam para essa semana? Duas vitórias. Uma Pelo menos vitória e um 4 pontos, empate. né? É, eu acho que o. Infelizmente, mesmo muito triste, eu acho que a gente vai empatar com o Fortaleza. Imagina É fazer isso aí. o Pikachu se arrepender de não ter convencido o Lisca a trazer ele. Vai chegar lá e dar uma trolitada também. É, rapaz, eu acho Até que com porque tudo. Ah. o Valora foi. Não quiseram renovar com o Valora, né? Acharam que ele não servia mais pro Fortaleza, né? Então o cara vai vir mordido. Você já tá jogando assim, sem estar com esse estímulo a mais. Lá em Fortaleza ele vai voar. É, também acho que ele vai fazer um jogão lá também. O, eu acho que contra o Fortaleza a gente tem uma chance grande de vitória, muito grande. E jogo com a cachorrada, cara, é clássico, e vai muito naquela linha. Se a gente continuar embalado como a gente tá, eu acredito que a gente pode até ganhar de fato, né? Eu acho que a gente pode puxar aí, tranquilamente aí. Se mantiver esse embalo, o time deles. É, eu acho que eles têm um jogo pela Libertadores, não tem? Na terça-feira seguinte? Vou pegar o Eu não Boca, né? acompanho aquela corja, não. É, não sei. Eu sei que acho que eles tinham algum jogo de. Alguém me falou que eles tinham algum jogo na semana seguinte. E aí isso pode fazer algum tipo de poupar jogador ou algo do tipo, né? Eles sofreram. Contra o Cuiabá ontem lá, o jogo deles foi apertado. Não tá essa coisa toda, não, né? É, o Cuca Ball tem pouca solução, né, para quando os times jogam mais ou menos do jeito que a gente tem jogado, né? Fechado, com as linhas embaixo, tentando desligar o contra-ataque rápido, né? Então é aquela história, é um jogo que dá pra gente incomodar bastante e mantendo essa eficiência nossa, acho que dá pra ganhar assim com 2 gols do Ribamar. Pois é, e assim, já imaginou? Eu ia ficar muito feliz, viu, com uma vitória num clássico, viu? Em cima desses filha da Demais. puta, viu? Puta que Quem pariu. não ficaria, né? Nossa, bicho. Isso é um negócio que já tá me incomodando demais, viu? Assim, é uma coisa que eu não sei exatamente, não tem como prever exatamente como é que o Atlético vai se preparar para esse jogo, mas tudo indica, eles podem ser que não tenham o tal do Nacho, né? Que parece que machucou hoje, alguma coisa assim, e eles vão estar preocupados com o jogo da Libertadores também, né? É, Então, eles a jogam gente. terça, 7h15 na Argentina. Quer dizer, tem uma logística envolvida nisso aí, por isso que o jogo acho que foi passado para sábado, né? Porque no fundo, o tempo é curto mesmo. Então, assim, a gente teve a chance já contra o Flamengo de pegar um Flamengo mais fragilizado, e agora a gente teve a chance de pegar um Corinthians também mal das pernas e não aproveitou. Agora a gente vai poder ter a chance de pegar o Atlético e dividir as atenções no mínimo, né? Sim, em julho, só para completar, a gente tem depois da cachorrada Sport e Grêmio. É uma sequência positiva, né? É, se o Grêmio continuar na draga que eles estão. Ô, bicho, Dá pra. é É até porque eu acho que já pecado pegou. falar isso, que a gente não pode reclamar nunca. Mas é diferente demais, né, bicho? A gente tem uma sequência boa na série B. A gente joga contra o Paysandu, contra o Remo e contra o Brasil de Pelotas. Aí a gente tem uma sequência boa na série A. A gente pega o Grêmio. É, cara. É, porque. Eu acho que a gente vai pegar o Grêmio, se continuar assim. O Thiago Nunes não dura até a gente. Então ele vai pegar um Grêmio ou Dura com não. Os caras estão querendo o Renato Gaúcho de volta, vocês viram? Puxa vida, velho, que esculhambação é futebol brasileiro. É do Sinceramente. caralho, né? Ó, você vai lá, tira férias lá de 1 mês, 2 meses, vai pra praia, joga um futebol. Fica aí, mas fica aí que daqui a pouco nós te ligamos. O Renato Gaúcho é o Givanildo do Grêmio. Bom, então é isso, né, gente? vamos que vamos para essa semana aí, acompanhar aí, se der tudo certo, arrancar 6 pontos. Sensacional. Boa semana a todos, grande abraço, até mais. Sono do caralho. Falou, galera. Vou dormir.